uma fita violenta. Escapar você não vai, vacilou, a casa cai. Eu te avisei, vários avisos eu tive. Me esquivei, me joguei, me livrei, hoje estou livre. Basta um vacilo e é só. E a solução você provar, cê demonstrar ser o melhor. Eu convivi, eu registrei que o mal que cresce na rua prevalece, no bairro como peste. Aqui na zona leste, numa prece eu acordei. Na rua os pés de breque tomam cheque, observei. Violência entalada dá um nó, ratatá o pó. Digno de dó, se sente só. A viatura desce, te enfurece, que eu já sei. Querendo te espancar, te humilhar como já fez. Momentos de tensão e de horror. Julgam sua aparência, sua cor e como cor te causam dor. Te deram alguns choques no rosto, no saco, e te puseram a teste de causar estresses. Hematomas aparecem e depois virar notícia no jornal e na TV. A volta é sempre triste, eu já disse, eu já falei. Vingança eu notei, o demônio na terra é rei. Agora eu sei, vi no seu stress. O ódio aglomerado, acumulado, a flor da pele, né? A violência fez de um homem de bem. Psico assassino, que piedade ele nem tem. Você que bote fé nessas palavras do meu rap. De mente assassina, de verdade ele é o mestre. Explodiu a viatura, em pedaços ele fez. Matou os quatro pule, os homens nem tiveram vez. Estou contando a história de um OG. Psico OG, no meu refrão se liga aí. O crime é perigoso e te enlouquece. Liga aí, moleque, são vários os monstros que se crescem. Verdadeiros gangsters eu conheci. Psicos oldies, no meu refrão se liga aí. O crime é perigoso e te enlouquece. Liga aí, moleque, são vários os monstros que se crescem. Verdadeiros gangsters eu conheci. Psicos oldies, que já não mais e estão aqui. Não para, a quebrada cresce. É o tal progresso, seguido da pobreza, do retrocesso, periferia. Cenário pra doença do crime, onde ódio e frustração são o tema do filme. Daqui eu vejo o vai e vem, noite inteira, sem rumo na madruga, segunda-feira. E entra bico e sai viela, na onde tem, tá nervosa pra deixar monstro. Superman, e surge o sol, como se fosse um exorcista. Pondo final, a outra noite terrorista, de coma na neurose, vendo uma tela, overdose de ilusão. É a novela na frente do Jobre e a realidade. Um pega no novo pra tirar a ansiedade. Fumaça sobe e eleva as alturas. Visões de uma vida melhor, longe das ruas. Ele tem planos, seu sonho já não tá distante. Terreno arenoso pro castelo gigante. Já tem o que precisa, a Glock na cinta. Um parceiro fiel pra ação terrorista. Com a sorte no jogo da morte. Se vencer, cê é louco, é a glória, os palote. Segue seu rumo por um caminho largo e certo. Mas sabe bem, pode levá-lo pro inferno. O crime é perigoso e te enlouquece. Liga aí, moleque, são vários os monstros que se crescem. Verdadeiros grandes deus eu conheci. Psicos oldies, no meu refrão se liga aí. O crime é perigoso e te enlouquece. Liga aí, moleque, são vários os monstros que se crescem. Verdadeiros gangsters eu conheci. Psicos oldies que já não mais estão aqui. Pra, pra, pra, pra, pra. Liga a cena, uma troca de tiros é real, não é cinema. No lema da quebrada, na parada eu registrei. Um mano ali caído, muito sangue ali no chão, ganhei. Era um cagueta que falou, mas que devia. É embaçado, tá ligado? Na lei da periferia. Vagabundo pela língua se destrói. Judas Iscariotes que pagava de playboy. Pânico, pânico, caçada é violenta. Aqui quem pode mais chora menos quem aguenta. Perseguição total foi o goi dessa vez. RR na estrada pra fugir, 1, 2, 3. Acabou o combustível e aí o que fazer? Meu Deus, o que fazer? Ou me entrego ou vou morrer? Tirar uns dias de cadeia é embaçado. Quem tirou que tá ligado, pesa o fardo atrás um lado. Mas quem é soldado não se entrega de uma vez. Monstrão respira fundo, devagar, conta até 3. Na bola da vez, disparou, foi rajada. Mas desacreditava, dava a última cartada. Morreu, foi metralhado, vários tiros de uma vez. Num acerto de contas com os tiras que ele fez. Liga aí, moleque, são vários os monstros que se crescem. Verdadeiros gangsters eu conheci. Psicos oldies, no meu refrão se liga aí. O crime é perigoso e te aí, moleque. São vários os monstros que se crescem. Verdadeiros grandes deles eu conheci. E cinco soldis que já não mais estão aqui. O crime é perigoso e te enlouquece. Liga aí, moleque. São vários os monstros que se crescem. Verdadeiros grandes deles eu conheci. E cinco soldis no meu refrão, se liga aí. O crime é perigoso e te enlouquece. Liga aí, moleque. São vários os monstros que se crescem. Verdadeiros grandes deles eu conheci. E cinco soldis que já não mais estão aqui.